paz que eu não tenho mais. Oh, meu amor, como no filme triste chorei, vendo a carta que deu pra mim. Como no jogo tudo acabou, mas fui eu quem te perdi. Como no fim.